elas são do FBI e tal. Aí eles estão interrogando uma pessoa, assim, né? Por causa de um crime. Não, você viu o que aconteceu? Não sei o que, tal, tal, tal. Ah, não, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, tipo, chega um policial. Não, nós temos novas pistas. Tipo, eles começam a discutir todo o caso na frente da testemunha, tá ligado? Não, mas por que será que ele matou essa pessoa? Ah, Criminal deve ser Minds? por causa daquilo, aquilo. É. Ah, eu acho que É passa muito. no. Na XN ou na Universal. Ah, é fraquinha demais, cara. Eu não tenho saco pra ver essa série de crime. O tema agora é série. Tem uma Isso. hora. Vi só o primeiro episódio, eu sempre falo, pessoal, ó, tem uma série muito boa, Breaking Bad. Ah, qual que é a história? Eu, pô, não preciso falar, só vi o primeiro episódio. É o piloto, tá ligado? Breaking Bad acabou também, né? Não, tá na última temporada, vai começar a última temporada agora. A história de um professor de química fudido. O bicho é inteligente pra caramba, mas ele dá aula em escola pro ensino médio. E aí ele descobre que ele tem um câncer de pulmão terminal. E a família dele tá fudida de grana e a mulher dele tá grávida. E aí ele acha um ex-estudante dele que é traficante e ele começa a produzir metanfetamina. Só que ele faz a melhor metanfetamina do mundo, tá ligado? E ele se mete em mil uma fusões nessa vizinhança do barulho. Demais. Hoje eu só assisto o The Mentalist, que passa no SBT. Ah, eu comecei a ver. Comecei tá chato pra caralho agora. A quarta temporada tá horrível. Quarta, nossa. Terminou já. Putz, só a primeira. Tá na quarta, mas é um pé no saco, tá? Eu assisto Fringe, que também ficou um pé no saco. A Fringe é o arquivo X da nova geração. É. Solta pipa e joga bola. E assisto também o Person of Interest, que é da hora. É do. Com Jesus Cristo lá, que apanha pra caralho. E o Band Lost. Ah, tô ligado, eu vi a propaganda na Warner, eu acho. É maneiro. Dessas novas eu não vejo mais nada. Eu tenho uns episódios do Prison Break pra ver. Eu tô vendo Oz. Oz eu quero ver até o final, porque é massa pra caramba. Oz é tipo imprevisível, cara. Aham. Uhum. Tem também uma série de comédia, a gente tava falando daquele ursinho Ted, tem o Wilfred, já viu? Que é com o Elijah Wood. Ah, tá, já deve ter sido tem cancelado. Tem um cara vestido de cachorro. Uhum. Já deve ter sido cancelado essa merda. Puta, é muito comédia, cara. Eu vi acho só o bico. Só vi um episódio, tipo, eu não achei muito engraçado, não. Que o cara, tipo, ele vê o cachorro como se fosse uma pessoa. O cachorro é um filho da puta. Fica fumando maconha. É, mas o cachorro, ele... É um cachorro de verdade? Ele é um cachorro de verdade, só tipo, só que ele vê ele como uma pessoa, tá ligado? Mas pra todo mundo. Pra todas as outras pessoas é tipo um cachorro. É uma comédia, tipo, eles vão num bar. Aí tipo, tá ele e o cachorro, eles estão conversando e tal, aí chega a garçonete, ai, que cachorrinho bonitinho, assim, não sei o quê. Aí mostra, tipo, o cara com a pessoa vestida de cachorro lambendo a cara da mulher, lambendo os peitos dela, tá ligado? Ai, que bonitinho, não pode fazer isso, não sei o quê. É, eu vi um episódio só e não me interessei, e, tipo, sei lá, como é que um roteirista chega com a ideia assim, ah, vamos gravar, vamos fazer uma série sobre isso. Um cara que... Um cachorro que na verdade não é um cachorro, é um cara vestido de cachorro. Só uma pessoa vê esse cara vestido de cachorro. E vamos chamar o Frodo pra ser o cara principal. Mas a sinopse das séries novas agora tá tudo. Ou eles estão tentando fazer filme, que é filme B, Ou é essa sinopse muito louca aí, que nem aquela do Two Broke Girls? Da é da Kate Dennings? Isso. Ah, Kate Dennings é. Sou o roteiro do negócio. Ela é. É duas meninas trabalhando de garçonete que quer montar uma empresa de vender cupcake. Ah, what the fuck? É. Roteiro incrível, sinopse incrível. Eu não acompanho mais nada dessas coisas novas. Essa nova geração aí de série. Solta a pipa e joga a bola. Eu vi. É. Eu assisto essa daí, mas é tipo 20 minutos de enrolação e tem uma piada legal. Por quê? Por que tu passa por tudo isso, cara? Por quê? Ah, por causa da Kate Dennings. Ah, sim. Até entendo. Só também. O único seriado que eu vi assim mais novo. Oi? Tem umas fotos da Kate Dennings pelada por aí. Tem. É, sei. Eu vi no 4chan. Renan Bitardi. É, não, eu não entro no barra B muito. Eu, tipo, entro uma vez por dia só pra ver o que tá rolando lá. Na primeira página e deu. Às vezes me arrependo. Já saiu horrorizado. É, às vezes eu me arrependo. Eu entro nesse daí, ó. Que isso? É o fórum do fan.org. Eles postam foto de celebridade, tipo, fui no shopping, essas porra, e quando, tipo, sai essas fotos delas peladas, eles postam também. Imagens! Imagens! Imagens 3D! Ah, é, Renan, você tem que colocar Hit Starts no teu blog. Que é isso? Ele marca o que botaram na pesquisa do Google pra cair no teu blog. Bacana. Vou pegar esse negócio aí. Ó, tem um tópico aqui da Sarah Silverman pelada. Não quero muito, não. Capilo. Não sei se quero. Capilo, né? Do know if I want. E sobre o que a gente tá falando mesmo? A série. Isso, sério? Ah, eu assisto, vejo também. Comecei a ver Glee? Recentemente. Que? Assisto Glee também, de madrugada. Nossa, Glee, eu vi a primeira temporada, aí eu vi um pouquinho da segunda e desisti. Eu tô vendo isso na Globo, tá ligado? Aí, tipo, cara, todo mundo agora é homossexual no seriado, velho. Sério? É, aquelas cheerleader lá, duas delas são. Ah, sim. Tem um maluquinho lá que é gay. É, tem um cara que fazia bullying com ele que agora é gay também. Nossa, tem um vírus homossexual nele. O apocalipse homossexual. Apocalipse. É o dia G, né? Esse é o dia Z, é o dia G. Isso. Alguém tem que fazer um filme sobre isso. Eu vou registrar isso aí. Amanhã eu vou registrar. Aí depois manda pra aquela produtora lá do Mighty Thor. Pra Zylon. Fazer The Walking Gay, né? The Walking Fag. The Walking Fag. This summer, a virus spread through a high school. Walking Fags. Tem umas fotos aqui da mulher do Jogos Vorazes no Grand Prêmio de Monte Carlo. É, não tá pelado, então foi. Coisa de. É isso que tu faz o dia inteiro, entrando em cada tópico e ver. Aqui, ó. Selena Gomez colocando gasolina no carro, deixa eu ver. Umas fotos interessantes. Ok, ok. Beijo. Ok, ok. Você também aqui, né? Não para aquela lésbica lá do Justin Bieber. É. Ah, é? Você viu o filme que ela fez agora? Chama Spring Breakers. Tipo aquele filme de férias de verão, tá ligado? É ela, aquela mina que era do High School Musical lá, a Vanessa Hudgens. E mais duas loirinhas. O filme inteiro só de biquíni. Bacana, bacana. Esse filme do ano. Foda-se os Vingadores. Chupa Vingadores. Chupa Batman. Chupa Prometheus. Deixa eu ver, tem mais aqui. Tem a Taylor Swift andando em Hollywood. Que coisa de doente, cara. Que coisa de doente. Por que tu entra nesse negócio? Eu me acho muito mais normal entrando no 4chan. Deixa eu ver. Tem a Kate Middleton pagando calcinha. Johnny Curry, topless, but covered. Ah. Esse daí eu não preciso entrar, que eu sigo ela no Twitter, aí eu fico vendo. Cara, tu é... Talk. Não, é que ela falou que se chegasse a não sei quantos mil lá, ela... Ela fazia, ela tirava uma foto pelada, então eu tive que seguir ela, pô. Minha obrigação como homem é seguir. Não, o pior de tudo é que ela só fala merda no Twitter. Quem que é? Quem que é? Adriane Curry. Não sei quem é. Nem a gente. Ela. Ela venceu aquele American Next Top Model, sabe? É. Ela venceu a primeira edição, então. Mas ela, tipo, ela é mega nerd, tipo, ela vai na Comic Con, faz cosplay, joga World of Warcraft. Não, elas acham que são nerds, mas não são. Ela juíza naquele programa lá do PlayStation. Ela é nerd, tão nerd quanto a Nana Gouveia. Não, mas ela faz esse bagulho mesmo. Ela posta direto, tipo, sim, fotos dela jogando Tekken e tal. A Nana Gouveia foi na Comic Con, se não me engano. Agora ela vai lançar um programa com o Stan Lee, a Adriane Curry. O Stan Lee também, o velho tá fazendo tudo, né? O velho já tá cagando uma regra faz tempo. Sim. Vocês viram ele no Vingadores? No final, né? Ainda, porra. Não viu Vingadores, Cru? Não, eu sou... O chegou no Japão. Tu que? Tá o quê? Não chegou ainda no torrente... DVD rip, né? Ah, vai pro cinema, velho. Não tá passando mais, porra. Não tá mais? Passou uma semana só. Sério? Que bizarro. Não sei por que ficou uma semana só, mas ficou. Mas tu mora em Tóquio, não mora? Não. Você mora onde? No interior, cara. Ah, você mora no interior? Em Baraki. Aqui é plantação de arroz em volta. Ah, nem tem cinema aí, né? Daqui onde eu moro não tem mesmo. Nossa. Aí eu pensei que tu mora ali em Tóquio. Por isso que não sabe falar japonês. Por isso que não sabe falar japonês. Só tem plantação de arroz, porra. O cara mora na roça. E o pouco de japonês que eu sei falar é tipo ar. É, tem sotaque, né? É, então. Sotaque do sul, sotaque do norte. Pessoal da cidade grande fica zoando meu japonês. Eu lembro disso porque eu vi no mangá. Tá, a gente tá falando disso mesmo? Sério. Tá falando da Anne Hathaway andando em Los Angeles e da Mariah Carey chegando no aeroporto de Marrocos. Não, o tema é sério. Sério. Ah, você já assistiu Community? Community é engraçado pra caramba, cara. Nunca vi isso daí. Acho que é uma das paradas mais engraçadas que eu passei. Tô tentando conversar o Carlos e o Pedro pra assistir também. É uma das paradas mais engraçadas que tá passando. Community e Parks and Recreation. Community é engraçado, tipo, nível How I Met Your Mother nas primeiras temporadas. Ah, foda. Você já viu Parks and Recreation? Não. Eu já ouvi falar também que era. É tão engraçado quanto Comet, mas tipo, não tão galhofa assim. É com a mulherzinha do Saturday Night Live. A Amy Poehler, eu acho. É engraçado pra caramba. De comédia eu só assisto How I Met Your Mother, mas tá sem graça também. É, todo mundo fica falando desse How I Met Your Mother e eu não tô com vontade de começar a ver do início. Então é muito engraçado. Verei. Então não verei. Não, você tem que assistir do início porque o início fica engraçado. Agora tá meio novelinho. O cara tá tipo há 8 temporadas pra contar pros filhos dele como ele conheceu a mãe dele. Foda-se, né? Porque eles conhecem a mãe deles, então. Essa que é a moral do seriado? Realmente é moda? É que tipo, se passa em 2030, eu acho. Aí, tipo, tá o narrador, aí, tipo, ele falando pros filhos dele, ah, você quer saber como eu conheci a mãe de vocês, não sei o quê? Aí, tipo, se passa, aí volta pro tempo presente, que era, sei lá, 2005, quando começou o seriado. Aí, tipo, começa a contar a história da vida do cara e tal, com os amigos dele. É tipo um Friends, só que mais engraçado. Só que engraçado. É, um Friends engraçado. É. Tem até um episódio que eles vão, Friends, que tipo, eles vão. Que eles só se reúnem num bar e tal, né? Aí eles vão se reunir, tipo, na cafeteria do Friends. Aí tipo, eles ficam assim, um olhando pra cara do outro, sentado lá tomando café. Ela, que porra sem graça, quem que se reúne numa cafeteria e eles voltam pro bar, tá ligado? Tomando café ainda. É tipo o Family Guy, tá ligado? O que o Peter fala. Ah, é que nem aquele seriado, Scrubs. Só que engraçado. Não, só que alguém assiste. É foda só por causa do Barney, cara. O Barney é o melhor. Ah, sim, o... Barney é lindo. Legendário. Eu assisti Scrubs, cara. Scrubs era engraçado. Eu era uma das únicas duas pessoas no mundo que assistia Scrubs. Você e o Rocha. É, eu só assisti, tipo, série que de comédia eu assistia quando passava na televisão, tipo, Scrubs, Dead 70 Show. Essas duas eu vi inteira, do começo ao fim. As outras eu via só, tipo, um episódiozinho aqui, outro ali, sem compromisso. Friends eu nunca vi inteiro, tipo, nunca prestei atenção pra ver uma temporada inteira. Tem esse Entourage também, que fala que é engraçado. Eu já vi os episódios passando no SBT. É da hora. Só viu que passa na TV aberta. Eu só vejo na boca da TV aberta. Não tenho mais saco de baixar, sabe? Eu vi é porque passava na HBO. Eu vejo porque passa no Silvio Santos. É, o Carlos é o... Passa no Anos. Apoia o SBT. Pô, ninguém mais assiste SBT, cara. Frade, eu assisto Carrossel. Assiste Carrossel. Assiste Pica da Sonhadora. Assiste Canavial de Paixões. É o cara que nunca assiste, nunca vê quando tá passando Chaves, mas quando o Silvio Santos tira do ar, ele manda e-mail reclamando. Outro dia, acho que foi hoje. Eu fui dormir de madrugada, de manhãzinha já. Aí tava passando Chaves lá, os episódios do restaurante da Zona Florida. Aí é a decadência já do Chaves, cara. Essa muito comédia lá, aqueles cartazes, tá ligado? Que tem a voz da Chiquinha. Não, essa temporada é muito chata. Aí o que quer dizer esse cartaz aqui? O TPJ, uma torta para Jaiminho. única coisa boa dessa época é o Jaiminho. É muito comédia. Que no começo não tinha o Jaiminho. É. A melhor temporada é a primeira e a segunda. Depois da primeira já não tem o Kiko. Você consegue dividir Chaves em temporada, mano? Eu não conseguia. Depois eu comecei a aprender. Porque as pessoas começaram a contar a cronologia do Chaves. Ah. Não, acho legal. Episódio inédito. Aí você tem uns 8 episódios que é mais ou menos igual. Não, o negócio do... Mas esse aqui tem uma cena um pouquinho diferente. É, porque é simples, né? Não, mas agora o SBT ele tá passando, passando propaganda dos episódios não repetidos, nem iguais, é uma outra palavra, sei lá, episódios repetidos de Chaves. Proibidões. Que, que são, tipo, remakes perdidos de episódios que, tipo, já existem, tá ligado? Com, sei lá, o Seu Madruga com uma camisa amarela, o Chaves com outra roupa. Não, tipo, tem uns que são bem antigos, tipo, que é do começo da primeira temporada, que o Seu Madruga não usava a camisa dele, eu acho que era amarela também. Uhum. Então, esse, e o dublador do Chaves, ele fazia voz de criança, tá ligado? Ele fazia vozinha fininha, assim. Ah, tô ligado. Não, mas esses que estão passando são outros. Tipo, uns que estavam guardados, sei lá onde, sei lá no cu do Silvio Santos. Então, eles... O ânus dele. Costa no ânus. É, 15 anos depois estão achando o episódio ainda. Sempre acha, né? Tudo é tipo... Tava, sei lá, tava enterrado. As joias perdidas. Tava enterrado no fundo... É o elo perdido, tá ligado? Não, foi a salvação da emissora, tá ligado? De ter comprado Chaves. Imagina se ele não tivesse comprado Chaves, já teria fechado SBT. Não, a Record tá aí provando que não é bem assim. Não, a Record é o pica-pau. O Cortes. Tinha uma época que passava, sério, passava 5 vezes por dia pica-pau. 2 de manhã, 2 da tarde e 1 noite. Eu lembro quando a Record passava Arquivo X. Isso aí era quando tu morava no Brasil ainda, né? Isso. O episódio era pra ter 45 minutos, na Record era meia hora. É, Robocop era... Robocop na Record era 20 minutos. Sem de corte. Tão cortado que era. É com corte. Era que nem assistir filme violento em avião. Eu nunca tive essa oportunidade. Pô, cara, é que não pode mostrar violência, não pode mostrar nudismo, não pode mostrar porra nenhuma. É, porque tu não sabe quem tá vendo, pô. Sim. Então não mostra filme violento, aí, só isso. Parece trailer. Parece trailer o filme. Não, mas eles querem mostrar filme violento. Tem que passar o filme do momento aí, senão o pessoal não paga as passagens, cara. Ah, é, também. Tu pega voo de 12 horas pro Japão. Tem que passar filme bom mesmo. Mas não passa. Legal que você tava vendo o pessoal da WWE, foi com uma companhia que eu já voei aí pro Brasil. American Airlines. A empresa é tão boa que não tem aeromoça, tem aerovelha. Pelo menos não foi com a do Lost. Qual que é o nome do Lost mesmo? Ocean Airlines. Ocean Air. É. Ocean. Eu nunca vou pegar um voo. Não, na real, eu quero pegar um voo da Ocean Air pra Austrália. É, se você cair numa ilha, mesmo não tendo comida, você vai continuar com a mesma forma física que você teve. Sempre. Ou se eu tiver em cadeira de rodas, eu vou conseguir andar. Ou talvez eu volte a enxergar. Ou se você estiver andando, você vai pra cadeira de rodas, né? Eu não preciso de óculos na ilha. Então, Lost foi a única coisa que eu acompanhei até o final. E ficou feliz com o final? Não. Ah, bom. Não, eu não esperava nada, tipo... Na real, eu não esperava nada do final. Eu pensei assim, qualquer coisa, desde que não seja o final do Mass Effect 3... Ninguém me fala sobre isso aqui. Qualquer coisa que não seja um sonho, tá valendo, tá ligado? Só que faltava chegar no final e aparece o Jack acordando no aeroporto ou no avião, sei lá, chegando em casa. Qualquer coisa que não seja isso, tô feliz. O que você mandou aí? Só que eu reposto que fodido desse aí. Aí já vai aparecer aquele rindo muito no Facebook. Mesmo post, só que traduzido. É, vai aparecer no... Não entendo. É, vai aparecer no... Parece no Kibiloco. Kibiloco que copia as coisas de tudo que tá lugar. É, dá uma kibada. de louco como copia tanto que consegue virar um verbo. Pô, então, sério. Não, você me lembrou do final do Mass Effect, agora eu tô triste. Sacanagem. Não, o que me deixa mais puta é o pessoal que nunca jogou Mass Effect na vida falando, é, vocês estão reclamando porque o final não é bonitinho. Toma no cu, porra. É, eles vão lançar um DLC. Três cores diferentes a porra do final. Não, vão lançar um DLC explicando a merda do final. Porque aparentemente você é ignorante demais e não conseguiu entender a obra incrível, a merda que fizeram. Culpa de quem? Do Pedro, isso. Eu só joguei o 2, cara. Pô, o 2 é foda, cara. O 2 é foda pra caramba. Mas é muito fácil. O 3 é maneiro até o final. Mas é muito fácil, cara. Não, tá num nível de dificuldade mais alto. Não, eu acho ridículo esse jogo que eu começo a jogar e eu tenho que botar no hard, cara. Hard é tipo pra quem já manja. Tipo, eu não manjo, mas o jogo é tão fácil que eu tenho que botar no hard. Tipo Skyrim, Skyrim pra mim é fácil. Hoje em dia é assim, cara. Skyrim Sim. Pra mim é fácil pra caramba. Kingdoms of Amalur, eu tava jogando, era fácil pra caramba. Skyrim ainda mais que depois que você descobre como fazer armadura rápida. Faz 10 adagas só. É, eu tava só jogando. Porra de... Eu comecei a jogar Skyrim com arqueiro. E aí, tipo, eu matava dragão com 3 hits. Aí eu. É. Aí eu. Arqueiro é muito apelão, tipo, quando tu aumenta o máximo a parada dos arqueiros, tu fica muito apelão. Aí depois eu fiz um mago lá. Aí o mago é mais difícil, porque se tu tomar uma porrada, tu morre. Se tu cai numa armadilha, você morre. Não, o foda do Skyrim é que, os dragões são os fodão e tal, não sei o que. Aí você passa o jogo todo matando dragão, tancando o dragão de frente, e aí vai enfrentar a Troll das Neves. É, o Troll é mais difícil que o dragão. E o cara está se sentindo excluído. Não, eu tô vendo aqui. Tô no Nine Gag. Nine Gag é chato, cara. Nine Gag desceu de qualidade. Deixa eu virar o pop. É. Desde o começo do ano. As coisas mais engraçadas do Nine Gag é repouso. As coisas mais engraçadas do Nine Gag é tirando o Forchan. Ah, isso era desde o começo, pô. Sim. Se não existisse Forchan, não existia Nine Gag. Não existia meme, na verdade. A única coisa boa da Nine Gag mesmo é que filtrava a porcaria do Forchan. Os gore do Forchan. O quê? Filtra? É, cara. Não tem no Nine Gag gore. Ah, depende. Gore é bom pra quem curte. Pedrão que se amarra. Eu que já me acostumei com as coisas do... Tipo, já me acostumei. Pedro gosta do Motherless. Que isso? É tipo o 4chan do site de putaria, tá ligado? Só tem bagulho bizarro. Tem os vídeos da hora, e no meio de vídeo de cachorro, de nego enfiando pau no meio de um peixe. Você olha assim e fala, nossa, peixe. Eu vou ver esse daqui, mó bonitinho. Vai ver. Peixe. É. Uma bizarrice. Tem vídeo e foto de incesto, tipo aquelas famílias americanas de redneck, tá ligado? Uhum. Então, tem umas paradas mó bizarras lá. Um peixe, velho. É, o cara tipo pegou só o peixe e enfiou o pau na boca do peixe, tá ligado? Não vai Google. Vou procurar no Google o site. Fico entusiasmado com peixe. É tipo o LOL, entrou no LOL. O LOL re. Então, a parada bizarra lá, tipo, que vem do... do... caralho. Do Motherless. Você já viu os gifs que ele passa a ver, os gifs mais tristes da internet? Tipo, tem um cara tipo comendo um ursinho de pelúcia. Bah. Daí é aquelas histórias do, do Orkut. Agora o LOL tá fazendo a... fazendo o prêmio Sorriso do Lagarto. Escolha a melhor vagina do LOL. Esse cara participou do... o ciclo aí do LOL, ele participou do MRG. Eu vi. Ele é doente, cara. Nossa, foi engraçado demais esse MRG. Participou de dois. De um que ele falava do Centopeia Humana. Ah, tá. E do outro que é com de Dia dos Namorados, ó. Uhum. Esse aí foi polêmico. Uhum. Polêmico. Cadê a música? Cadê? Sorriso do Lagarto. Tem uns nojentos aqui. Quer ver? Siga nos GIFs aí. Tá, tá, tá. Ah, cara. Necessário, velho. Que coisa. Como é que ser humano se coloca numa coisa dessa? Tem o do pônei, você viu o do pônei? Aham, infelizmente. Uau, ai, God, demais. Mas pra baixo é a banda de metal mais triste do mundo. Vai descendo, a página vai piorando. Já criei resistência. É bom que ele, de vez em quando, ele posta, tipo, uns filmes e uns livros da hora, assim, com desconto pra comprar. Pelo menos isso, né? É, tá premiando o cara que conseguiu. Fica vendo. O Carlos manda esses sites aí e fica bufando da mão. Darth Vader. Ele manda o link e depois fica. É o terror psicológico. Mais alguma coisa pra falar? Você tá gravando essa porra, cara? Tô. Você acha que eu ia ficar falando com vocês até agora? Se não tivesse? Já tem meia hora. Esse é o melhor podcast. É, vamos dar mais uns 15 minutos de vocês falando mais alguma coisa de... um assunto relevante. Falando do Modern, né? Isso. É, eu entrei agora, mas é bem de boa. Não tem nada demais. Dá uma procurada direito que você... É, eu não quero procurar. Navega um pouquinho mais aí que você encontra. Só que eu não quero procurar. Quem procura, acha. É, vai ser o primeiro podcast a respeito do Motherless. Vamos falar mal do Pedro. É, quem não vem no podcast é xingado. Isso. É pra ninguém nunca faltar no podcast. É que nem passa o MDM. Passa o MCN do Pedro pro pessoal adicionar ele. Pedronha. Vamp. Chico. Fala pra ele que a gente tá elogiando ele no podcast. Ah, ele tá ausente, cara. Ninguém vai responder. Tava dormindo quando eu mandei mensagem pra ele. Falei, porra, acordei agora. Pô, beleza. Vocês viram que vai sair a... Vocês viram que vai sair a... A série do Arqueiro Verde? Ah, vi. Nossa, vai ser... Uma merda. Vai ser o quê? Smallville do Arqueiro Verde. Beleza. Vai ser com o mesmo goiaba lá que fazia o Arqueiro Verde? Não, é mano. Outro. Nem pra isso o cara prestou. Tipo, o mercado tá com 40 anos agora, né? O cara passou, tipo, 5 temporadas no negócio... E não conseguiu a série dele. O outro cara roubou. Mas também, pô. Ah, DC. A DC só dá bola fora, né, cara? Smallville. Agora essa merda do Arqueiro Verde. Aí tentou lançar aquela do... Chegou a ver o piloto da Mulher Maravilha? Não, eu não me... Cara. Mas tinha que lançar da Mulher Maravilha. Mó gostosa a mulher lá. Foda essa história. É, tá, concordo. Não, mas a Mulher Maravilha é o personagem mais sem... Mais sem graça de todos. Ela é Mulher e Maravilha. No seriado, ela... Cara, no seriado ela tem uma empresa de cosmético. Ah, sim, é nada a ver. Ela, bem, não, é uma empresa de cosmético. História do Mulher Gato, pô. Filme da Mulher Gato. Frente é, mulher... e o filme é tão bom. O filme é tão bom que pegaram o roteiro pra série. Isso. Sabia que tem uma série da Mulher Gato? Segundo o Silvio Santos, tem uma série da Mulher Gato, sabia? Ah, é, o Aves de Rapina. Que é o Mulher Gato. Tá. Tem o Birds of Prey, e na SBT ficou. A série ficou Mulher Gato. Sendo que a Mulher Gato nem aparece. Beleza. É porque uma das personagens é filha da Mulher Gato, tecnicamente, sei lá. E aí a série virou Mulher Gato. Ela é filha da Mulher Gato e ela é meia metal humano. Como ela pode ser meia metal humano, tá ligado? Ou você é ou você não é, porra. Tipo, meio mutante. Ué, o namoro é atlantiano e mutante. É? Sei lá. Segundo o Wikipedia é. Segundo o Wikipedia é. Tem que fazer um seriado do coisa lá, do Aquaman. É, ele... quem que vai ser o personagem gay da DC, Carlos? É o Alan Scott. O Lanterna Verde. Ele vai queimar o anel. É o primeiro Lanterna Verde, né? É. Ele vai queimar o anel e ele tem fraqueza contra a madeira. Então ele vai queimar o anel e tem medo do pau. Ah. Piadinha MDM. Padrão MDM de piada. Ele tá ligado que vão fazer uma série do... Como é que é o nome do filme, porra? Dos Bons Companheiros. Vão fazer uma série. Tá ligado o filme? O filme do Scorsese. Eu sei. Vão fazer uma série sobre... Que canal? HBO? Não sei. Só sei que... Se não for no HBO, vai ser caca, hein? Aham. Tomara que o Scorsese esteja envolvido, né? Porque, pô... Não que esteja envolvido que nem o Spielberg, que fica envolvido nos trabalhos dele, né? É, mas o Spielberg é outra coisa. Spielberg produziu... Qualifornado. Transformers. Não, mas é do Michael Bay, cara. Porra, mas o Transformers, o Spielberg tá lá dando o nomezinho dele. Mas ele nem colocou. E aquele seriado magnífico lá, o Terra não sei das quantas lá. É, o Terra Nostra lá. Isso. Dos italianos enfrentando dinossauros. É. Vou registrar também essa ideia. Italianos que vêm pro Brasil encontram um portal pro passado e tem que enfrentar dinossauros. Tem que mandar de novo lá pra aquela produtora. Vamos trabalhar pra aquela produtora. Só tem ideia boa. Aqui é um brainstorm de merda. Opa. Ele também tem aquela série de GT lá, o Fallen Skies. É, essa série nova aí. Eu não cheguei a ver. Chato também. Final da Guerra dos Mundos com o Tom Cruise. Um voltado pra família. Aquele Spartacus é... É, eu sei que um pessoal tá falando que é bom, mas não sei. Deve ser um bom massa velho. Tipo, que tem sangue. Mas é meio gay, viu? É. É, as fotos só parecem os caras de sunga, um monte de... Não, nem isso. Tem cena dos caras um comendo o osso, tá ligado? Ah, osso também tem. Mas é cadeia. Por isso que o Pedro corta, cara. Ratinho. Ah, tá. Essa Spartacus eu não... O pessoal cara morreu, não morreu? É, ele morreu. Aí trouxeram outro cara pra ser o personagem principal também, na segunda temporada. Não, mas não é o mesmo personagem, tá? Não, é o mesmo personagem. Ah. É, o principal morreu, tá ligado? Ah, só. Alguém já viu Battlestar Galactica? Eu vi até a... terceira temporada, eu acho. Pô, tô afim de ver, cara. É a última. Até o final, filme também. É, o final é uma bosta, mas a série é da hora. É. Eu tô afim de começar a ver, mas só que, sei lá, tô com medo de me arrepender. Dá uma vontade no de dar uma porrada na presidenta lá. Que agora é presidenta, né? Não é presidenta. É, ela obriga as pessoas a chamar de presidenta. O presidente lá do Battlestar Galactica dá uma porrada. É, mas eu não entendo, cara. Tipo, tem uma série, tem minissérie, tem filme, tem outro filme. Eu não entendo essa porra. É, a cronologia é foda de achar. E tem a série antiga. E tem um filme antes da série. E tem um filme antes. Então, é tipo, quando eles lançaram a série nova, eles lançaram, tipo, primeiro um filme que era, tipo, o episódio piloto, tá ligado? Uhum. Aí vem a série, acho que na segunda temporada, antes de começar a segunda temporada, eles lançaram mais um filme. Contava a história da outra Battlestar. E tu tem que ver esse filme antes de piloto. Não, não precisa ver. Pra entender. O primeiro você tem que ver, que é o primeiro você tem que ver, que é o piloto da série e tal. Ah, mas o outro você não precisa ver. Esse eu não o vi. O primeiro você não viu? Não. Eu tô tipo. Então no... você tem que ver esse daí. Vi o quinto episódio e não vi o piloto. Você não entendeu porra nenhuma, pô. Tá confuso. As minisséries também não precisa ver não, porque é tipo, meio que spin-off. Dá umas informaçãozinhas extra pra alguns personagens e tal, mas não acrescenta. É, mas eu quero ver, eu gosto dessa parada de ficção científica, não Star Wars e não Jornada nas Estrelas. Só que é foda que você assiste Battlestar Galactica e acaba torcendo só pro Cylons. Ah, o humano é muito burro. Os caras levam trocentos anos pra aprender que, pô, ter a ideia de se pintar a nave de preto, talvez não dê pra enxergar ela no espaço. Oh, puta merda. Mas eles também não vão achar a nave. Tem o Stargate Atlantis também que eu nunca vi. Só vi o filme de Stargates. E não me interessa. O Stargate. É bom? Tem o. MacGyver. Momoa. Curtindo. Tem o Momoa, não tem? Nessa série? Não sei. Tem o Momoa, tem. Eu sei que tem o MacGyver numa das séries. Tem o Momoa. Mamona. Diz o Mamona. É, o cara que conseguiu. Famosão lá fazendo porra nenhuma no Game of Thrones e depois fez o Conan. O Conan de maquiagem. Pior que eu comprei o livro lá do Conan que saiu, aí tipo, a capa é o pôster do filme, tá ligado? Nossa. E não tem nada a ver com o filme. Ah, é aquele que fala no MRG? É, o livro é bom pra caralho. Não tem nada a ver com... Aí tipo, é foda que tipo, no meio do livro tem umas fotos do Mamona vestido de Conan e tal. Não tem nada a ver, assim, sabe? Você tá lendo a história, você pula a página assim, tem um monte de foto do cara semi-nu fazendo pose. Demais. Demais. Pô, vocês viram o Alexander Frota jogando Magic? É, eu que passei no Facebook. O quê? Isso é assustadora, mano. Ele jogando o quê? Magic? É. Foi real, isso, cara. Aonde? Foi. Deixa eu te passar essa imagem. Baixa. Caralho. O cara comeu travesti, se vestiu de noiva e joga Magic. Jogou Magic. Aí, ó. Jogou Magic. O Carlos. Que porra é essa, velho? Parece o Azaghal na segunda foto. Os americanos têm Adrienne Curry e a gente tem Alexandre Frota. Alexandre jogando com o Azaghal, o Magic. Caralho, mano. Que bagulho bizarro. Eu acho que isso tem um vídeo, cara. Não, tem que ter um vídeo disso aí. É, concordo. Tem que ter um vídeo disso aí, porque... É forjado essas fotos aí, cara. É Photoshop isso aí. Ele tá jogando baralho, tá ligado? Ele tá contando dinheiro, né? Não é carta de Magic. Pô, não tem. Não tem no YouTube. Que droga, velho. Pô, se bem que o Vin Diesel joga RPG e ainda sai falando pra todo quanto é lugar ainda. Joga Dungeons & Dragons. Ah, mas lá nos Estados Unidos é normal. É, mais ou menos também, né? É, mais ou menos. Mas não é tão bizarro. Só que você imagina o Vin Diesel jogando D&D? Não, Vin Diesel até entendo. Schwarzenegger jogando Magic. Não, mas o Frota jogando Magic. O Frota é mais surreal ainda. É um episódio Fringe isso daí. Isso daí é um universo paralelo. Frota do universo bizarro joga Magic. Caralho, que imagem bizarra. Bora fazer camiseta de tudo aí. Sai vendendo, cara. Deve dar uma grana. O negócio é jogar Magic. O negócio é comer cu e jogar Magic. Eu tô chocado com essa foto. É tão forte que cala do mundo. Pois é. Isso é. Porque já passou pelo Modern, pelo 4chan, Gore. Mas a imagem que calou todo mundo é o Alexandre Frota jogando Magic. Ah, voltando ao assunto. Você já viu um Firefly? Não. Já. É bom? Não. Não? É bom trash. Sério, todo mundo fala que é tipo, é a melhor série que já foi cancelada, não sei o que. A melhor série que já foi cancelada. É a melhor coisa trash que você já viu na televisão. Sério? Os caras é tipo o cowboy do espaço, mas é desbravador dos mundos e tal. Ah, tem a Summer Glow. Aí os caras usam tipo aquelas armas antigas de cowboy, só que dá tiro laser. E aqueles tiro laser. A Nerdaiada adora essa série. É, prostituta lá é... Vai pra faculdade estudar e pra aprender a virar prostituta, porque é acompanhante de embaixador, o cacete. Aqui quatro, também. Né? Você tem aula com... Ratinho. Ah, e tem o Nathan Fillion, né? Nathan Fillion. É aquela. Exemplo de ator, né? E tem a Summer Glau. A Summer Glau que fez a série do Exterminador do Futuro. Que é uma beleza. É, mas ela vale a pena. É, que ela é a Exterminadora do Futuro que vira sex toy lá do moleque, não é? Não sei, eu não acompanho. Sei lá, meu, bota a Exterminadora do Futuro da lá pra ficar cuidando do molequinho adolescente. É, Exterminadora do Futuro, babá. Coisa boa não sai daí não, cara. Que foto é essa, cara? É o Fred Krueger. O que é isso na mão dele? Um bebê. Bebê do diabo. Tá, é. O capeta em forma de guri. É o Darkson. É o Darkson. É o Darkson. Agora eu tô no fã. Ah, Game of Thrones. Vocês assistem também? Eu assisto. Não, é que eu leio o livro e eu não gosto da série. Eu não tive saco pra ler o livro, cara. Não, eu tava lendo o segundo, tava na metade e não aguentava mais ler. Ai, foda-se, vou esperar a série. O livro é muito melhor que a série. E aí. Ah, isso é. Tipo, e na série. O escritor é muito detalhista, meu. Do jantar e tal, é foda. Tu já leu O Senhor dos Anéis algum dia na vida? É. Já leu O Senhor dos Anéis? Tá. Então. O Senhor dos Anéis é assombroso, né? O cara fica. As primeiras 200 páginas do. A folha. As primeiras 200 páginas da Sociedade do Anel, tipo, divide os homens das crianças. Tipo, as crianças ficam até o Conselho de Elrond. E os homens passam do Conselho de Elrond. Senão, vale Harry Potter. Deixa eu perguntar pro Pedro se ele já leu O Senhor dos Anéis. Pedro, já leu O Senhor dos Anéis? Ele vai fazer uma piada com o anal. Quer ver? Certeza. Então, cara, a série do Game of Thrones é, tipo, eles mudaram os personagens lá, o pessoal ficou meio estranho, e não ficou tão carismático quanto é na série, menos o Tyrion ficou bacana, e tem um cara lá que é gay e mostra que ele é gay, tipo, bem antes do que mostra no livro. Isso já entrega um monte de coisa da série. E tudo acontece, tipo, muito rápido na série. Na série não dá pra ter noção que todos os eventos aconteceram em, tipo, 2 anos quase. Parece que passou em 2 meses. Será que também não dá, né? Tem criança lá no seriado. Então. Se morgar muito aí, já foi de tudo. Não deu. Não dá pra tu entender que passou 2 anos, que os personagens mudaram, que coisas aconteceram fora daquilo que escreveram ali. No livro não, o livro te mostra. Você tá em que livro? Eu terminei de ler o primeiro só. Ah, tá. Eu vou ler. Eu tô há 500 anos pra comprar o segundo e não compro. Eu comprei em inglês, cara, que é muito mais barato do que o português. Ah, sim, é uns 20 conto. É que eu comprei a série inteira do Guia dos Mochileiros das Galáxias e eu tava lendo aí, eu parei de ler Game of Thrones. E eu ainda não terminei de ler a série do Guia do Mochileiro. Uhum. Ainda tô no quarto livro. Que violência é essa contra o pobre teclado? Tô falando com o Pedro aqui, que ele não fez a piada com o anal. Quem te viu, quem te vê. Pedro ainda mais ou menos. Tá sobre o Pedro. É que depois que o Alexandre Frota jogou Magic, o universo não foi mais o mesmo. Ele quebrou o balanceamento do universo. Cara, como saiu o seriado de policial whatever? Sim, saiu um com Tom Selleck. Ah, é. O Blue Blood. Ele é o quê? Comissário? É, ele é o xerifão. Ah. Vocês veem Dexter? Hein? Vem o quê? Dexter. Eu vejo. Só vi uma temporada e meia. pô, o Dexter é da hora, mas só que ele se perde também, né? Porque tão. Eu não gosto do personagem do Dexter. Já era pra ter acabado, tá ligado? Umas duas temporadas atrás. Já era pra ter acabado. Estou enrolando muito. E fala que agora o lance lá da irmã. Meio. Spoiler! Meio que apaixonada pelo Dexter. É, e tu viu o final da última temporada? Vi, não vai rolar coisa muito boa daí não. Tu viu o final? Que ela descobre, né? Aham. É, sei lá. Tipo, eu achei muito massa depois que tipo, a mulher dele morreu. Aí eu pensei, cara, agora sim, o bicho tá puto, ele vai ficar solto, ele vai matar todo mundo, vai ser tipo um serial killer de verdade, vão procurar ele. Ah, é. E porra, naquele episódio que ele saiu e matou um cara nada a ver, assim. Eu, porra, vai ser muito foda a série. Dele não, ele volta pra casa. Depois... Tomar no cu. Eu esperava que ele virasse o serial killer fodão e a irmã que metesse uma bala nele pra acabar o seriado. Ah, sim, seria razoavelmente digno. E agora, pelo visto, já não dá nem pra sonhar mais com isso. É, pô, mas a... Eu assisto só... Porque, tipo, já teve temporadas boas, cara. A primeira e a segunda. Até a quarta foi boa. A terceira foi muito, muito ruim. A terceira foi muito ruim. Uhum. Que tem um cara... Supernatural desse jeito também. É porque o começo eu gostei e agora eu quero ver como termina só. Ah, mas Supernatural é diferente, né? Supernatural é tipo... Tipo, o desenho do Looney Tunes, tu podia ver qualquer desenho que não tinha continuação, tá ligado? É, não, mas tinha continuação do Supernatural na primeira temporada. É, agora além de ter roteirinho, é um roteirinho ruim. É, o pessoal fica falando vai bem, um mas do, eu sei que é ruim. Supernatural no Brasil. Oi? É, vai ter um evento do Supernatural no Brasil, tipo, não sei o que lá, com Roadhouse com, assim. Vai vir os atores, é? Sério mesmo. Supernatural no Rio de Janeiro. Mas... Aí todo mundo fica esperando os atores fodão, vai vir, sei lá, a menina que fez. A enfermeira. Não, vai vir. Vai vir um dos irmãos lá, o anjo. O cara que faz o anjo. Outro cara que faz outro anjo lá. E mais o... acho que o produtor. Nem é tão relevante essa série. Não é, não, é pra você ver, tipo... Tem uma galera que vai nessa porra aí. O Pedro que tava me falando isso daí. Ele me passou o site lá. Já tá confirmado, só que é... Tinha que comprar, tipo... Que eram ingressos, é... limitados lá, né? E era caro pra caralho o bagulho. Supernatural também não dá pra levar a sério porque teve um anjo chamado Zacarias. Que era pra ser o mauzão, aí você ficava dando risada pensando, entendi. Só os brasileiros, né? Era pra você ter mó medo do anjo lá, mas você ficava rindo lá pensando, ai, ui. Putiti! Putiti! Eu assisti a True Blood, mas agora. Também já não tô muito empolgado, não. Ah, eu também assisti essa merda. Eu assisti no HBO. Virou uma novelinha tipo, foda agora. Depois que eu descobri que a Suki era uma fada, nossa, eu larguei na hora. Fada? É. Fada de vampiro essa porra? É. É. Ah, tem vampiro, tem fada, tem lobisomem, tem... Sei lá, mas o que? Bruxa, tem... Tem fada, foda. Não, ah, é você tipo... já virou o RPG do... Wood of Darkness lá, o... Da White Wolf? Não. Sei. Cara, pra mim, o True Blood é uma versão menininha desse RPG. Porque tem fada, tem lobisomem, tem sei lá o quê. Ah, nem é tão menininha, tá ligado? Tipo, eu comecei a assistir porque era mais violento e tal. E tipo, e aí começou a decair muito, muito, muito, o seriado, muito. O seriado não é menininha, mas já tentou ler o livro? Não. Ah, nem tenta, cara. Só o João vai ler o livro. É completamente menininha o livro. Pô, cara, aquele cinza finale que, tipo, ah, você é uma fada, na verdade. Deu, puta que pariu, tá na hora de largar isso. Para o ônibus que eu quero descer. Você é uma fada. Para o ônibus que eu quero descer. É o meu ponto. A Angélica não tinha um programa na Globo que ela era uma fada também? Pode crer. É, tinha. Foi inspirado. O True Blood se inspirou no programa da Angélica. A Angélica também fez um filme lá que ela. O cara controlava um controle remoto na vida real. Aí depois o Adam Sandler fez o clique. Oh. Anos depois. Hollywood copiando a Angélica. Você já viu aquelas séries de terror genérico? Tipo, Além da Imaginação, só que dos anos 2000, tipo, Night, sei lá das quantas. Ah, tô ligado. Tem uma do Stephen King também, puta, chato pra cacete. É, tem aquela Fear Itself também, que é uma merda. É. Que a única coisa legalzinha era a música de abertura. Que era o carinha lá do System of a Down. Tem uns episódios do... Serge Tank? Isso. Tem uns episódios do Além da Imaginação, o original lá, preto e branco, no YouTube. Ah, eu não tenho paciência pra ver essas coisas velhas, não. Não, é muito maneiro, cara. Eu tenho paciência pra ver no YouTube. Os episódios não, é curto foda, mesmo, cara. No YouTube é foda. Mas tem uns episódios muito fodas lá. Eu acho que a gente já falou bastante, né, cara? Você tem mais alguma coisa pra falar? O Vamp cita o Pedro. Cruor, tem mais alguma coisa pra falar? O Vamp cita o Pedro. E veja um Tribe. Tribe ficou cortado do podcast. Tudo bem, mas assistam Tribe. Você gravou Tribe agora? E Killing Satan. Você gravou agora? Mistério. Falou então.